amargo, estranha cura. No rosto cego, amei, ó Deus, a lua. Ilumina com a tua luz fria, uma lua do cio e do ciúme. A fachada daquela moradia, a causa do meu queixo. Vampiros inocentes, paixão dos cães de raça indefinida. Oh, lua dos suspiros incoerentes, razão de todas as mulheres da vida. Daquela moradia, a causa do meu queixume. Vampiros inocentes, paixão dos cães de raça indefinida. Oh, lua dos suspiros incoerentes, brasão de todas as mulheres da vida.